mais à minha frente. Vários discos, várias fitas pra se analisar. Um simples comando da mente, a quadrada para na minha mão. Clique é belé, hora de ornar. Revoada, puxa o carrinho de novo. Me acha que pula, também sei igual a juntar os barulhos pra ver com a ação da parada. Rafa joga batida, o resto da música vem junto com o claque. Leva ao piscina máximo. Compassa com passo, feixe de luz que reflete no cromado. Me fez voltar pros palcos pra se ajuntar com os aliados. Puxa o carrinho de novo, flow, flow, flow. Já a sequência ela vem, consciência. Somos da madrugada, revoada de batida pesado. Trio preparado pra atacar, é hora de chegar. Aramô, firma. Craque, craque, craque. Clique da automática. Vem ver qual é a ação da parada. Craque, craque, craque. No barulho da automática. Vem ver qual é a ação da parada. Craque, craque, craque. Clique da automática. Vem ver qual é a ação da parada. Craque, craque, craque. No barulho da automática. Vem ver qual é a ação da parada. Com passo, seduz, peço paz, chamo luz. Somos fortes e os fortes vem sobrevivendo. Sem pagar pau pra canalha que merece tomar salve de bala na cara, desperta cérebro. Rancou, alto e o dão ligou. Que o ritmo tem que ser o mesmo. Assimilado, alinhado, segura que lá vem pancada. Firmeza em ver que o rap é o som que ecoa nas quebradas. Agradecido em ver a camiseta secando no varal. Vários bonés conscientes na periferia. Manos que lota os bailes e acredita na ideologia. Salve, salve, favela. A arma na mão que virou canção, agora volta pra gaveta. Som em alta tensão, poder, verso nação. Foda-se, foda-se, se põe palavrão na música. Firmeza, firmeza, rap é o verdadeiro som das ruas. Não vejo, não assimilo, cidadão programado pra atrasar. Não fecha as portas pros guerreiros prontos pra acionar. Craque, craque, craque, clique da automática. Vem ver qual é a ação da parada. Craque, craque, craque, no barulho da automática. Vem ver qual é a ação da parada. Craque, craque, craque, clique da automática. Vem ver qual é a ação da parada. Craque, craque, craque, no barulho da automática. Vem ver qual é a ação da parada. Ei, deu uns passos lentos, certeza surgirão. O sol ardendo no cano também faz parte da correria, ladrão. Barulho da sirene inevitável também tá envolvido. Carro parado, sangue a parede, tá lá na calçada descalço. Minha mente revolução me pede pra cantar. Vou ver todas as caixas pular, estou em confronto. Vou atirar pra matar o resultado dos buracos. Colete é igual ação. De verdade, várias fitas são resultado das rimas que explodem na cidade. Desde o clima da noite, estilo carro passando na moral. Som batendo firmado, baseado é parte do arsenal. O ritmo faz a multidão ir de um lado pro outro, mexendo o corpo. A mensagem contagia todos. De chava foi na seda, mais um trago. Vou mandar terceira, última parte para o W encerrar. O Expresso Favela desce o morro de novo, completo. CH, HC, agonia do morro. Craque,